pensando em nada, olhando para o alto sem entender o amor que você está perdido nessa estrada, sem saber aonde ir e sem direção. Não quero falar demais, eu só quero te mostrar alguém que me deu a mão, me deu amor, e hoje estou feliz demais. Com ele, a minha vida mudou. te dizer, amigo, não fique assim não. Abra teu coração e deixa Jesus.